bem-vindos ao quarto episódio da Hora do Rasganço. O episódio de hoje chama-se Guerra e vamos ter um episódio muito preenchido, muita música, por isso vamos já começar sem perder tempo. Começamos com o Voivode, a sua proposta muito única de thrash metal, embora por esta altura no álbum da Multiverse. Multiverse, acho que é o álbum, sim, Multiverse. Não seja propriamente aquilo que reconhecemos como thrash metal mais típico, mas também os Voivode nunca tiveram propriamente uma visão muito óbvia daquilo que é thrash metal. Começamos com o Voivode então, o tema título da Multiverse. Passamos para a novidade dos Megadeth, Dystopia, retirado do EP recentemente lançado, o aperitivo para o novo álbum. Passamos para algo clássico, os Testament, os senhores que nos emprestaram a música para o genérico da Hora do Rasganço. Vamos ouvir Burnt Offerings ao vivo em. Na Holanda, como é que eles chamam? Dynamo. Ouvimos o Dynamo. Recordamos os russos Corrosia Metala, Come to Sabbath, os Artillery com The Cure, os Sodom com Among the Weird Kong do álbum M16. Passamos a outra novidade, os Vector, o single recentemente lançado, The Ultimate Artificer. Novidade dos Gehenna, o Thrash, Black, Whatever, Metal, Javardo, dos suecos, vamos a ver Cause We Are a Street Metal Band. Os Creator ao vivo com Second Awakening, os The Haunted com DOI, In Malice Wake From Beyond, os Desastre Natural, Rancia Democracia e uma rendição dos Chimera aos o tributo dos Metallica. Vamos ouvir Disposable Heroes e esta será a vossa hora do rasganço episódio. Como estava a dizer, episódio 4 da Multiverse, vai lá. Vai lá.

We're gonna go now back to the first record, The Legacy. Let's see this band get moving here a little bit. We'd like to welcome you to our house of seance. Dynamo, look at his shit. out of here. Fuck yeah. Go now back to the Demonic record. Get a little heavier for ya. This one's called The Burning Times. We'll be right back. pity begins. And no longer we crawl before we rise. Many must. We'll be right back. Okay, we play another song of the Violent Revolution record. Here is The Second Awakening. sector de movimientos aliados. Impiden que los trabajadores se organicen y luchen por su derecho a reivindicarse en la tónica del siglo XXI. La democracia burguesa ha sido el artefacto para apaciguar nuestras fronteras. Así les entregan migajas para tenerlos reducidos a la cruda periferia. We'll be right back. don't see myself molding day by day. Looking back I realize nothing ever done. Left to die with only bread. Alone I clenched my gun. Soldier boy, made of clay. Now an empty shell. 21, only son. But a circus will. Right to kill, not to care. Do just as we say. Com Disposable Heroes, a rendição a homenagem aos Metallica e ao álbum Master of Puppets. Para trás ficaram os Voivod com Multiverse, os Megadeth, novidade Dystopia, Testament, Burnt Offerings ao vivo no Dynamo, os Corrosia Metalla, Canto Sabbath, Artillery, The Cure, Sodom com Among the Weird Gong, os Vector com Ultimate Artificier, novidade do single. Também novidade, Cause We're a Street Metal Band, os Gehenna e os Creator ao vivo com Second Awakening, os The Haunted com DOA, In Malice Wake From Beyond e os Desastre Natural com Rancia Democracia. E esta foi a Hora do Rasganço, episódio 4. Guerra, o episódio de hoje, repetições catitas, amanhã da 1 às 2 da manhã e das 9 às 10 da manhã também, meu canal World of Metal Radio, World of Metal TV, sempre a bombar. Por hoje é tudo, até para a semana.